Boa noite, senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez com o podcast live, pior podcast do Brasil. E estamos... Não, Games Foda Live. Games Foda Live, pior podcast do Brasil. Estamos aqui hoje com o Guerra. Olá, Jota. Com o Arthur Zezes. Oi. Com Mutsuki. Oi. Fazer o quê, né? E estamos também com um convidado especial aqui, o PH. Bom, PH. Olá, tudo bem? Tudo bem. E... esse programa tá tão intermitente que é sério, eu não lembro mais o que falar no começo do programa, não me lembro exatamente como apresentar. Se alguém quiser apresentar pra mim, manda um e-mail e fala assim: Rinks, eu quero apresentar o próximo Games Foda Live, eu deixo você vir aqui em casa e se apresenta pra mim. Negócio é o seguinte, eu sou o Rinks e estamos aqui ao vivo. Se você tá escutando isso aqui depois, esse programa é ao vivo, se você quiser participar algum dia, você pode participar através do chat do Hitbox. Você pode participar através do Twitter, que é @gamesfoda ou #gamesfodalive. Você pode participar também, de onde que pode participar mais? live@gamesfoda. Pô, né? Ninguém lê aquele e-mail, ninguém manda e-mail. Não, tem 5 meses que eu não abro aquele e-mail. E... sei lá, cara. carta aqui, o endereço aqui eu já falei várias vezes. Rua Santa Rosália, 66, apartamento 83, Sorocaba, São Paulo. Pode mandar carta pra mim e a gente lê aqui ao vivo pra você. Vai chegar Antrax qualquer dia desse? Cara, se eu morrer de Antrax, vai ser uma surpresa pra mim, porque tem tantas coisas que eu posso morrer, tá ligado? Que se um dia eu morrer de Antrax, vai ser um, acho que... olha que bonito. É, uma das armas do Antrax é a surpresa, né, cara? Então vai ser muito bom, porque eu vou realmente ficar genuinamente surpreso chegar Antrax na minha casa. Então, não mande em pó nem nada, que eu vou ficar assustado de verdade. Enfim. Mandar tá. Aviso amanhã. Envelope com pó branco na casa do cara. Ah, então beleza. E você pode assistir depois essa porra aqui em alguns lugares aí que eu não sei qual que é. Vai não, ter. Lá no site vocês. Isso... é. E é ouvir, porque não é assistir. É, então tá bom. Então tá bom. A galera ouve isso no iTunes. Não tem o que esse povo pensa. Mas tá. Ah, então, vamos rodar a vinheta aqui pra gente fazer um... começar o programa de verdade. Games Foda Live! Games Foda Live! Games Foda Live! O podcast da galera! Então, agora começou pra valer, então é o seguinte... é, não sei porque que mandaram botar Street Fighter. Mandaram botar dois Street Fighter no bagulho. Eu não sei qual que é o tema. Qual que é o tema hoje? O tema hoje é eSports. É eSports. Tá na moda. Tá muito na moda, né, cara? Eu gosto disso. Graças a Deus. Mas enfim, antes disso eu tenho que... qual que é seu eSport favorito, Tuba? Galaga. Você já vai ter resposta cretina, né, cara? Hoje que a gente tem convidado, vocês vão fazer passar vergonha, né, cara? E você, Guia, o que você já foi seu esporte favorito? É, Metal Gear Online. Tinha profissional dessa porra mesmo ou você tá zoando na minha cara? Eu jogava como se eu fosse um profissional, assim. Ah, entendi. Uma competição real do negócio, aí já é todo esquento, entendeu? Então o meu esporte favorito é Hentai, porque eu jogo como profissional. Pois é. E o seu aí, meu querido Mutsuki. Hoje eu tô esquecendo o nome do Mutsuki. Afro. É Afro. Luigi. O nome dele é Afro, inclusive. É realmente. É. Meu esporte favorito é Caterine. Agora é, né? Agora é esporte. Não, pior que falaram que tava bem legal o torneio mesmo, eu não assisti. Não, assim, Caterine não tem uma cena, tem várias, né? Se você jogar o jogo, são várias cenas, cara, ao longo do jogo, assim. É. Que forma a história do jogo mesmo, são várias não, cenas. Não. Tá bom. O... e o PH? Você PH pode. Qual é o seu esporte favorito, PH? Cara, é só antes um comentário sobre Caterine, que eu organizei campeonatos de Caterine antes de entrar na Riot. Nossa. É sério, e eu gosto pra caramba, é bem legal. Acho que. Não sei se a galera que ouve conhece, então vale a pena, tipo, pegar. Você quer se apresentar pra galera assim? Dizer o que não, faz? Mas é que não começou, na verdade. Cê... não, já começou. Caralho. Já tá, então você apresenta ele. Já não tá valendo? É, tá valendo. É que na verdade a gente faz uma pergunta idiota antes, que ninguém quer saber, daí a gente começa o programa. Apresenta e a gente volta pras perguntas. Tá, o que você acha que ele vai responder com o esporte favorito dele? Por contrato, ele tem que responder um, né? Olha, eu posso falar que por muito tempo foi Team Fortress 2. Inclusive, eu cheguei a participar de campeonato jogando. Entendi. E eu não era ruim, não. Mas hoje eu devo ser. E eu depois passou a ser League of Legends, porque, né, paga as contas e tudo mais. Então, no LoL você é o que? No LoL você é o que lá? Como é que é? No LoL você é o que lá? Em elo, essas coisas assim. Ah, eu não jogo ranqueado, porque, cara, imagina na minha posição, o cara que faz os campeonatinhos, a quantidade de olhos me julgando que existem. Então, se eu falo, ah, eu sou bronze, nossa, que lixo. Ah, eu sou diamante, nossa, que lixo. Ah, eu sou challenger, tá bom, mentiroso. Então, não tem resposta certa. Não tem resposta certa. Eu prefiro não jogar ranqueada. Entendi. Então tá bom, agora sim o Guerra pode apresentar. Você apresenta a Guerra, já que você convidou o cara, principalmente. Você convidou, você que teve a ideia. Pode chamar, apresenta ele pra gente. Não, ele se apresenta, ué. Mas por quê? Tá porque louco? Ele é convidado. Eu voto pelo Guerra me apresentar. O Guerra tem vergonha. Tá bom. Não, o PH, ele é... Qual é o nome do cargo mesmo, PH? É gerente de esportes. Gerente de esportes, eu sabia. Olha, acertou, parabéns. É, ele é gerente de esportes da Riot Games. Então ele organiza, ou participa da organização. Isso. Organiza, né? Não, sozinho aquilo lá tudo não dá. É, não, cara. Sozinho não, mas enfim. Estamos ali, né? É igual, tipo, o jogo do cara, do tal cara, né? Tipo, o jogo do Hideo Kojima, ele fez sozinho, assim, pra ter mocada. Tá, aí o PH organiza os torneios de LoL e tal. E, inclusive, tá ficando popular aí o negócio, né? Tá crescendo, né? Tá rolando uns torneios nos venues legais, assim, né? Sim, eu pelo menos gostei. Então agora, como o PH ele trabalha na Riot, hoje vai ser o dia que eu vou sair empregado pela Riot daqui desse podcast. Será? Vamos ver. Durante o programa, eu vou estar jogando várias iscas pra você, assim, todo meu talento profissional pra você. Ok. E eu tenho certeza que eu vou ser contratado. Do Games Foda, o Rinks é o que mais entende de LoL, né? De LoL, sim. Ele é meio que o único que joga. Não, tem 4 anos que ele tá tentando me convencer. O Nelzão joga também, mas o Nelzão jogou com o Rinks. Você jogou com o Rinks? O Tuba jogou uma vez com a gente e ele era fazia 2 minutos de partida e tinha morrido 25 vezes, cara. Eu tive até uma ideia, assim, se você quiser dar dica pro pessoal aí, PH, de fazer um campeonato de quem é o pior de League of Legends, porque eu acho que o Tuba tem um talento reverso, assim, que eu não... Eu acho que se eu tentasse, eu não conseguiria morrer tantas vezes que nem ele, entendeu? É impressionante assim mesmo. Eu acho que eu não joguei com o Rinks, eu joguei só com o Surox. Não, faz uns 3, 4 meses que eu não jogo mesmo, pra falar a verdade. Mas, enfim, então estamos aqui pra falar hoje não apenas sobre League of Legends, mas sobre jogos competitivos e esportes e coisas do tipo, assim, no geral. E... Você acha que League of Legends foi o jogo que deu o boost nesse sentido aí pra cena de esportes, ou PH? Cara, eu acho que o boost sim, né? Assim, o cenário sempre existiu, né? Desde que tem videogame, tem competição, e o cenário profissional de esportes existe já há pelo menos uma década. A gente pode falar, ó, tô até olhando o chat aqui, tem gente falando de Pokémon, de vários jogos, tudo isso tem campeonato de verdade internacional e tudo mais, então a gente não pode esquecer de Counter-Strike, que foi muito importante por um período longo, e League of Legends eu acho que ajudou a tornar tudo isso um pouco mais profissional e ganhar mais visibilidade, não que League of Legends fez os esportes já existiam, óbvio, mas formalizou um pouco mais o cenário, isso sim. Entendi. Só não vai muito na galera do chat, não, porque tá rolando umas cretinices ali, ó. Eu vi já algumas. É, mas tem coisa... Não, mas tem coisa legal. Vai testando risada. A água, assim, devagar. Não, mas é o normal do nosso programa. Por exemplo, o Ardido, ele falou que eu entalo na porta da Riot. Você vê a foto do Ardido, ele é pequenininho também. O cara foi casado 4 anos e nunca transou. Essa história é de verdade, galera. Pode notar. E Ardido, o nick dele, essa história é verdade. Enfim, Já que a gente tá aqui, o Saturno perguntou assim: Rocket League, você acha que vai rolar um dia? Cara, o Rocket League tá encaminhado já pra rolar. É, né? Eu isso que eu falo, acho que já tá rolando, acho que ele já nasceu pronto, tipo, já é uma coisa. E ainda mais com essa distribuição gratuita que teve pra usuário da Plus no PlayStation 4 e tal, foi uma baita sacada deles. E eu acho que já tá rolando. Então, mas o. O Guardito tá meio bravo lá. Não, tá certo, tá certo. Mas é o seguinte. É, ele tem ranqueado assim e tudo mais já o Rocket League ou não? Tem. Mas... Ele tá numa fase preliminar assim, porque ainda não entrou tipo a primeira temporada pra valer, porque o jogo tá tipo cheio de bug ainda e tudo mais. Mas já tem rank pra solo, dupla, que você pode fazer party, e trio, que é random, assim, que você cai com qualquer nele. Então, vou começar abrindo assim, falando que mais ou menos a idiotice que eu penso, que eu não tenho fundamento nenhum para as coisas que eu falo, né? Mas, o negócio que eu acho, cara, é que, tipo, sinceramente, hoje em dia, o cara falar que esportes não dá em nada, ele já é burro já, tá ligado? Eu já desconsidero completamente o que o cara falou. Porque eu acho que já tá formado já esportes, tá ligado? Eu acho que o próximo foco é começar a ver o que realmente é competitivo ou não pra, a ponto de ser profissional, ou a ponto de ser realmente válido um ranking. Porque hoje, por exemplo, eu tava jogando Town of Salem, tá ligado? Não sei se vocês já viram esse jogo no Steam, mas é aquele que é parecido com Lobisomem, só que online, sabe? E não posso dizer que sei. Lobisomem... O jogo Lobisomem, aquele que você sabe, não sabe o que cada um é, você já viu já, PH? Já viu? Já. Sim. Já. E tem rank naquela porra lá, tá ligado? Tem... Isso eu não sabia. Tem como você jogar jogo ranqueado. Tipo, eu falei assim, cara, mas como que você vai jogar ranqueado o bagulho que é completamente sorte, tá ligado? É tipo assim, tem um pouco de migué, mas é quase truco o bagulho, tá ligado? É, vai do papo, não vai na... Enfim, eu acho que esse é o próximo passo aí, entendeu? A gente começar a ver o que realmente é competitivo ou não pra fazer essa parada de esportes. Mas... De certa forma, tudo é competitivo. Sim, mas competitivo. O que eu falo assim... Não, mas tá, mas Catarina envolve muito mais técnica e lógica do que, por exemplo, esse jogo que eu acabei de falar pra você. Entendeu? É, mas eu concordo que é um pouco questão de ponto de vista também. Em teoria, a gente conseguiria fazer qualquer coisa ser competitiva, que no pior caso até um Dear Esther vira speedrun, sabe? Então, em teoria, qualquer coisa pode ser competitiva. A gente pode falar quem termina primeiro, quem faz mais pontos, se é uma coisa single player, se é uma coisa multiplayer. Obviamente, normalmente já tem alguma ferramenta de competição desenvolvida, então eu acho que qualquer coisa pode ser competitiva. A questão é que, por exemplo, o League of Legends foi desenvolvido para ser já uma competição. Ele, quando foi criado, os caras já queriam que ele fosse... que funcionasse de forma competitiva. Então, é muito mais fácil você apresentar isso pro público como um esporte de espectador, que eu acho que é o próximo passo agora para se estabelecer de fato como um esporte. É ser mais esporte de espectador do que de participação, que é o caso de todos os esportes tradicionais, né? Tipo, futebol tem muito mais gente assistindo do que jogando. Infinitamente mais, né? Não tem nem como contar. Entendi, só que por exemplo eu acho que o próximo passo é esse. E isso depende um pouco de como o jogo foi feito. Eu acho que sim. Não é qualquer coisa que vai ser interessante de assistir também. É, porque essa é a diferença entre uma competição e esportes. Porque tem competição até de punheta, né? Mas aí do cara assistir e levar a sério. Não, é sério, porque Liga Flash hoje em dia tem até fantasy, né, cara? Tem da Liga Americana, Liga Europeia, e aqui a gente tem um aplicativo de celular que é tipo um bolão, você pode apostar nos times que você acha que vão ganhar, e você soma pontos no ranking e tal. É, então, e Fantasy já mostra que a estatística pelo menos tá boa o suficiente pra fazer ser esporte de verdade o negócio, né? Bom, eu não sei se alguém quer falar alguma coisa. Se quiserem, os outros falarem alguma coisa, me interrompa, por favor. Mas você falou de o pessoal assistir... Não, mas isso mesmo. Eles têm dados de quantas pessoas tipo, só assistem e não jogam? Já tem... Agora, pelo menos aqui no Brasil, é direcionado, o nosso campeonato é direcionado para quem joga League of Legends. Então, a esmagadora maioria do público que acompanha o Campeonato Brasileiro é jogador de League of Legends. Então, tem talvez ali uma coisa por volta de 2% do público que não jogue e acaba assistindo. Mas a gente está vendo que essa tendência tem aumentado bastante nos nossos últimos dois campeonatos. Que tem muita gente que diz que não joga ou que não entende muito do jogo, começou a acompanhar por causa de um amigo, namorado, namorada, algo assim, e acabou ficando, gostou de assistir e virou um hobby assistir. E nunca nem instalou o jogo no computador. Então, eu acho que isso é o que vai ajudar a estabelecer qualquer e-sport como um esporte de verdade, que é essa diminuir essa dependência de pessoas que pratiquem o esporte, entre aspas, né, que joguem, no caso, o League of Legends ou qualquer outro jogo, e passem só a assistir. Isso eu acho que vai ajudar a formalizar um pouco mais esse cenário mesmo. Entendi. Eu, por exemplo, eu joguei, né, comecei a jogar, inclusive, meio que na mesma época que o PH, assim, só que eu era muito bosta. Assim, muito, muito bosta. Você sempre foi melhor que eu, não vem, não? O quê? Ok, ele tá sendo humilde. Não sei hoje, que faz tempo que a gente não joga junto, mas na época você era melhor que eu. Sempre foi muito, muito, muito bosta. E aí, em um ponto, eu parei de jogar, mas eu continuo assistindo, assim, quando tem o CBLOL, até porque naturalmente muito melhor ver os caras que é pró jogando do que me assistir jogando, tá ligado? Enquanto eu vou jogando ali, é bem estressante. Mas assistir os caras é mó da hora, assim, tipo, essa CBLOL tiveram uns jogos muito, muito emocionantes, né, cara? A gente ficou bem feliz com essa final, que a torcida é sempre pra ter 5 jogos, né? Pra tentar ser mais empolgante, ter mais tensão e tal. Foi um 3x0, mas, cara, foi um 3x0 muito animal, né? Eu só consegui... 0... O que assim, eu tô preocupado... A única coisa que eu... A única coisa que eu preocupei é que a PEN quase perdeu todas, né? Tipo... foi bem disputado mesmo, assim. Foi bem por pouco, bem por pouco. E mas eles que vão pra lá, né? Eu não sei se é preocupado. Por que preocupado? Não, porque se, por exemplo, acabou ano passado, eu acho que eles ganharam mais fácil que esse ano, entendeu? E tipo assim, você via acabou jogando ano passado, você falava assim, putz, os caras estão muito animal. Aí quando eles foram jogar com os gringos, parecia eu jogando contra os diamantes, tá ligado? Entendi. Você conseguia ver erro dos caras da Kabum, de tão distante que era a técnica deles, assim, sabe? E agora, vendo esse jogo aí, eu vejo que, tipo assim, tava bem pau a pau os dois times, tá ligado? E a PEN ganhou, assim, na verdade, meio de virada ali. Foi habilidade, obviamente, porque você tem que segurar a pressão. Só que não foi tão destruidor que nem acabou no passado. E agora eles que vão representar, né? Eu acho meio... Não, vamos ter que ver, né? Não vou gorar também os caras, porra. Mas vamos analisar o seguinte, que ano passado, lá no Maracanãzinho, foi 3x1, né? A Série B começou ganhando, fez 1x0. E eram dois times que não estavam vindo de campeonato nenhum naquele momento, né? E agora a gente estava com a NTZ na final, que veio como campeão da primeira etapa do Campeonato Brasileiro, chegou de novo na final como favorito, e a PEN ainda assim conseguiu arrancar 3x0 deles. Então, eu não sei, eu acho que eu tô mais esperançoso para essa representação que a gente vai ter agora do que eu estava no passado, até porque ano passado era a nossa primeira vez. Então, acho que agora essa coisa da gente não tá mais tão cru vai ajudar bastante. Acho que a PEN vai ter mais sangue frio. Entendi. Os caras, tipo, pega a vaga a primeira vez, vai lá pra fora jogar com os caras que eles assistiam no streaming, assim, né? Deve dar aquela tremida. Bom, só voltando ao tema mesmo, assim, de esportes e esportes. O negócio que eu vejo em League of Legends, não só em League of Legends, mas em vários outros esportes, assim... E eu percebi bastante nesse CBLOL é que, tipo, você falou que tem o foco aí em assistir, certo? O pessoal que assiste. Mas ainda não tem uma... Porque, por exemplo, se assim, o Galvão Bueno, você tá o Galvão Bueno. O Galvão Bueno narra futebol e os caras que curtem muito futebol odeiam o Galvão Bueno. Por quê? Porque o Galvão Bueno, ele fica enrolando, falando, fazendo graça, falando umas coisas que não tem nada a ver... Mas ele é o cara popular do futebol, ele é o cara que narra pra pessoa que não assiste toda hora futebol. Ele tem essa função. E às vezes você assiste CBLOL, os caras eles entendem muito de LOL. Eles falam o nome dos golpes, fala muito jargão pesado, que eu acho que às vezes pode afastar um pouco as pessoas que não conhecem o jogo e estão tentando entender de uma forma mais iniciante, assim, entendeu? É, eu não sei qual é, se existe a possibilidade, mas, por exemplo, em beisebol, existem, às vezes você vai assistir, existem dois áudios, por exemplo, tem o áudio da ESPN, que é um áudio bem mais para iniciante, assim, que os caras até explicam algumas regras de beisebol, e tem o áudio, por exemplo, da ES, que é do Yankees mesmo, entendeu? E daí lá os caras falam essas porra toda, falam jargão, já não estão nem aí para ficar passando a mão na cabeça, entendeu? Isso acontece em transmissões de outros jogos, inclusive. Sim, isso que eu falei, eu tô citando League of Legends, mas eu vejo que em vários jogos tem isso. O Dota teve agora no torneio isso. Sim, e não é a primeira vez, eles já fizeram isso. Ano passado, começou a partir do ano passado isso. Sim, eu achei bem legal, inclusive, a iniciativa. Eu acho que é um caminho a se seguir, sim, se for uma prioridade da transmissão. Eu acho que isso é uma boa consequência, mas ainda não é uma boa, não é uma grande prioridade, pelo menos pra gente aqui no Brasil, com League of Legends. Eu acho que ainda o nosso foco é, e vai continuar por algum tempo, ser um bom entretenimento pra quem é jogador de League of Legends. Então, eu acho que se a gente fugir demais também dos jargões, das expressões que o jogador tá acostumado a usar no dia a dia, a gente vai ter o efeito contrário. A gente pode atrair o novo, mas a gente vai acabar afastando o mais hardcore, que é o que, para quem a gente desenvolveu todo esse cenário. Entendi. Então, por enquanto, nosso foco é só ser um bom entretenimento para quem já joga. Invariavelmente, se for rolar a transmissão na TV igual já rolou de Dota, eu não sei se já rolou de LoL também, mas não. Teve um que rolou na ESPN, mas agora não lembro qual foi. Acho que foi Dota, não? Não, foi Dota. Sim. Ou foi StarCraft? Bom, não lembro. Acho que foi Dota. Assim, StarCraft teve. StarCraft tinha um canal de StarCraft. Não, StarCraft tem direto na Coreia, na TV. Mas assim, invariavelmente, a hora que for pra TV a parada, vai ter que rolar, né? Uma se uma acontecer. É que esse negócio de TV também é outra história muito longa, né? Mas se por acaso acontecer de ir pra TV, sim, vai ter que ter toda uma moldura feita pra isso, né? Pra apresentar pro público de TV. Mas esse também é o ponto. Será que faz sentido ir pra TV? Será que a gente quer ir pra TV? Não sei. Será que quem tá lá é o público do eSport? Né? Será que já não é uma geração que não pra qual não faz sentido o eSport? E a geração pra qual faz não faz mais parte do universo da TV? Eu concordo. Eu acho que é meio querer esfregar na cara só, porque molecado não assiste televisão. Eu não assisto mais televisão. Ninguém mais assiste televisão, cara. Tipo, nossa, a galera do nosso meio não assiste mais televisão, você tá certo mesmo. Não, eu assisto um esporte na TV todo dia, toda semana, desculpa, assisto Masterchef. Ah, esse é fantástico. Grande e-sport. Por favor, né, tem mídia. Eu achei que tu assistia a Fórmula 1. A Fórmula 1, mas a Fórmula 1 é um esporte mesmo. Cara, eu tô tentando dar uma segurada no negócio da MotoGP, porque eu esses dias eu descobri que se eu começar a parar agora, eu não falo mais, eu não paro mais. Se eu começar a falar, eu não paro mais. Então, tipo, deixa quieto. Ó, os caras falaram ali, ó, se algum dia, mas se algum dia for pra televisão e você precisar de um Galvão Bueno, por favor me contrate, que pra falar coisas sem sentido sou eu mesmo, e eu vou ser o seu Galvão Bueno, PH, pode me contratar lá, fala pra galera, ó, tô precisando de um cara sem noção pra falar as coisas, é o Rinks, tá lá. O Rezende perguntou lá em cima, ele até falou pro Tuba reforçar, tipo, perguntar de novo, assim, porque... Porque ninguém leu a pergunta dele e ele ficou triste. É, alguém tem que ficar responsável. Não, eu tô dando uma olhada. O Resident perguntou se a Riot pretende fazer eventos. Eu não sei se eu entendi a pergunta, acho que é isso. Se a Riot pretende fazer eventos ao vivo, assim, tipo de jogo ao vivo, com plateia e tal, mas de menor porte, tipo, ao longo do ano. Cara, minha opinião pessoal é que faz até mais sentido. Ano passado a gente teve mais eventos, né? Em 2014 foram 4 eventos espalhados pelo Brasil, e dessa vez a gente acabou fazendo 2 só no mesmo período, que foi um de Florianópolis e esse agora que aconteceu no Allianz. E eu acho que vendo agora o evento do Allianz foi muito legal, chamou muita atenção, a gente conseguiu muita mídia espontânea, isso foi super positivo, e a gente viu que a experiência de quem foi boa, mas talvez faça mais sentido a gente começar a se aproximar mais das pessoas que estão em regiões que não costumam receber eventos. Que ano passado o resultado foi muito positivo disso também. Então não sei dizer, a minha opinião pessoal é que sim, faz mais sentido ter eventos menores em uma quantidade maior e espalhado por mais regiões que a gente ainda não foi, mas eu não sei dizer se vai ser o melhor para a estratégia do ano que vem, Até porque a nossa estratégia de esportes para ano que vem só vai ser fechada no final de setembro. Então até lá não dá para dizer ao certo o que vai acontecer. Excelente. Perguntaram várias vezes já como é que é um campeonato de Catering. A Gaga organizou já um aí, né? Cara, Catering geralmente tem um modo de versus em que acontece uma corrida e você pode influenciar a subida do adversário. Você pode atrapalhar ele com obstáculos e tal, ou dificultando o caminho dele, empurrando os blocos para tentar fazer com que ele seja eliminado. Então tem dois modos, ou o cara é eliminado e ele, quem é eliminado primeiro perde, ou quem chega primeiro no topo vence. É sério, viu? Eu organizei mesmo. Bom, enfim, e eu citei uma coisa que eu achei que League of Legends não faz bem, que é esse negócio que eu falei que eu acho que atrapalha um pouco, você já explicou falando que não é bem o foco, mas eu vou agora citar uma coisa que eu acho que League of Legends faz muito bem e eu sempre vivo brigando na internet por causa disso, que é... Eu fico muito puto, porque a galera que joga Dota, eles ficam esfregando. Eu sei que não tem que ter rivalidade, mas a galera que joga Dota fica esfregando, cara. Tipo assim, nossa, olha aqui, ó. Premiação de Dota 2 maior do que Super Bowl. Cara, você acha que o jogador do Super Bowl precisa ganhar o Super Bowl pra comer Jalibinche, por exemplo? Não, meu filho. O cara ganha contrato milionário. O Kicker ganha mais do que o campeonato do Dota 2, tá ligado? O Kicker de qualquer time aí tem o contrato dele anual. Só de ele estar lá, se ele não chutar uma bola, ele ganha mais do que o campeonato de Dota 2. E é isso que faz esporte, cara. Eu acho que o incentivo que a Riot teve de fazer ligas e de os caras ficarem ativos durante o ano inteiro e não depender simplesmente de ganhar campeonato pra ser um jogador profissional e de conseguir meio que se sustentar com isso, eu acho que isso aí é um incentivo muito grande pro esporte e eu pelo menos não tinha visto nada parecido assim, exceto algumas parcerias muito grandes entre patrocinadores e esportistas, como é o caso do Daigo, por exemplo, que a Mad Catz nunca vai deixar o cara de lado, por exemplo. Mas fora isso, eu nunca tinha visto um incentivo tão grande assim em cima do jogador. São estratégias diferentes, né? São modelos diferentes. A gente acredita em um cenário mais sustentável e que forme um ecossistema que se torne um dia autossustentável, que não dependa da Riot para que as competições aconteçam, para que as equipes tenham renda e que não dependa dos nossos torneios para que o cenário exista. Então, nosso foco é mais ou menos esse, é ajudar a profissionalizar as equipes, ajudar a desenvolver o cenário de forma a gente não precisar ser tão ativo no futuro. Então, é uma estratégia que distribui uma premiação talvez até um pouco maior do que a que eles distribuem, mas ela é espalhada pelo mundo inteiro, pelo ano inteiro, em vários torneios diferentes, em várias equipes diferentes, para tentar dar uma oportunidade para mais equipes e mais jogadores se desenvolverem e ter esse cenário mais estruturado no mundo todo. Então a gente não espera tanto que as equipes se mantenham durante o ano todo para chegar lá uma vez em um torneio e se virar, mas a gente dá o caminho para que eles consigam se estruturar e talvez também chegar lá no final e ganhar lá $1 milhão na final do Mundial e tudo mais. Então, eu não digo nem que são duas estratégias diferentes, eu digo que a de vocês é a certa, porque eu não vejo esse modelo, outro modelo, sendo sustentável por muito tempo, tá ligado? É quase como se fosse uma loteria, e infelizmente os caras têm vidas, e enfim, o cara não vai jogar... Infelizmente pros caras, você acha que os caras não gostariam de não precisar se preocupar, por exemplo, com o dinheiro? Pode. E ficar jogando o jogo preferido deles? Porque o cara que joga Dota é porque ele gosta mais de Dota do que League of Legends, correto? Então, Tem muito torneio de Dota, só que assim, o que eu entendo do LoL, pelo menos, que eu tenho um primo que joga bastante... É que tem bastante torneio, é tipo mid-season, né? Tem bastante torneio entre o grandão do LoL, que eu não sei o nome, mas... O Dota também tem, só que ninguém conhece. Até às vezes duvido se os próprios jogadores não conhecem. Devem conhecer, mas tipo... É um torneio lá na China ou na Coreia e tipo... Não é nem um pouco divulgado, sabe? É só quem joga mesmo que conhece. Não, mas o que a gente tava falando, Afro, é que você não precisa ganhar o torneio... No League of Legends, pra você se sustentar. Os caras ganham salário pra participar da liga, entendeu? Ele é um esportista pago durante o ano inteiro. Ele não ganha só por premiação, entendeu? Esse que é a sustentabilidade do negócio. É porque o League of Legends, ele é uma liga. Nossa! Bom, foi muito bom o programa aqui, PH. Obrigado pela participação. Misericórdia. Valeu, meu. Ó, PH, tem duas perguntas boas aqui, ó. É, a primeira do Tueiro. Qual será o futuro para as competições e para o mundo competitivo do LoL? Eu não sei se é tão boa agora em retrospecto. Eu posso falar ela um pareceu pouco. Pareceu muito boa a hora que eu bati o olho e falei, caralho, que perguntasse. Ó, eu vou tentar ser breve sobre o cenário brasileiro, que eu posso falar melhor, né? A ideia é continuar profissionalizando o cenário mais do que qualquer coisa, porque eu acho que a gente já chegou num ponto que tem bastante visibilidade, já tem muita estrutura oferecida pela Riot, então tá na hora das equipes e dos jogadores encararem com mais profissionalismo e terem condições para isso. Então não adianta só eu chegar, fazer uma regra e exigir que eles sejam profissionais. Não, isso não existe. Então, te dá as condições para isso. A gente hoje já tem, por exemplo, treinamento de mídia que a gente faz com todos os jogadores, todas as equipes, eles aprendem a lidar com imprensa, aprendem a lidar com mídias sociais e tudo mais. Então, é um tipo de preocupação que a gente vai ter cada vez mais em montar as carreiras desses profissionais, para que de fato seja uma profissão, para que, que nem a gente estava falando agora, que eles não dependam de ganhar o prêmio de um campeonato para poder... passou uma moto... É moto GP, hein? Não se preocupe que tá. Só você que. Fui eu. Não, fui eu. Mas assim, é só você que escuta, no, porque tá mutado pro resto da galera. É que peraí, eu ouvi uma moto de fundo, parecia o Guerra. Então, e a outra pergunta, Guerra, qual que era? A outra pergunta. Aliás, não, só antes de fazer outra pergunta, vocês podiam vender esse esquema aí de treinamento dos jogadores pra CBF, né? Pra Ferge, assim, pros caras pararem de falar bosta na TV, né? Olha, seria bom, viu? É uma boa, hein, ó. O Rezende perguntou se existe uma estratégia pra fidelizar um torcedor a uma equipe, igual é no futebol, porque, tipo, isso é um pilar do futebol, né? Tipo, o cara, antes de ser fã de futebol, ele é torcedor do Flamengo, né? O cara, antes de ser torcedor... Não teve um time agora que anunciou? O Santos, eu acho que vai ter um time de LoL? Sim, é a equipe Dexterity. Eles, agora, o Santos é parceiro deles, eu não sei exatamente em que nível eles fecharam as parcerias, se foi patrocínio que foi, mas o nome da equipe agora é Santos Dexterity. Ai, tem o logotipo do Santos no logo da equipe e tudo mais. Mas sinceramente, assim, pessoalmente falando, a sua opinião pessoal, você acha isso interessante? Cara, eu tenho conversado bastante internamente sobre isso lá na empresa, a gente tem bastante dúvida, a gente tá meio esperando pra ver o que acontece agora, sabe? Porque tem o lado bom, óbvio, que é de ter a marca pesada de uma equipe, com um logotipo importante, com história, como é do Santos, né, e que teve tantos craques, jogadores importantes e tudo mais. Então tem esse peso e tem esse lado de trazer uma torcida que naturalmente não viria, talvez, para o League of Legends e para os campeonatos, e vão acabar vindo por conta da equipe, do time. Mas ao mesmo tempo a gente tem um pouco de dúvida se esse público que vai descobrir o League of Legends é um público que vai de fato ficar no League of Legends porque gostou do jogo, da competição, ou se é só por causa da equipe. E se for esse torcedor, eu não sei se é bom pro eSports, se é bom pro campeonato ter esse torcedor. Se é um torcedor que vai mudar o clima que hoje a gente tem nos eventos, que são muito positivos, que é um clima muito positivo. É, isso, né? Mas sorte que é o Santos que não tem rivalidade nenhuma, né? O time morto do caralho. Não, desculpa aí, Santistas do Brasil. Mas enfim, o que eu acho é que... Não tem mesmo. Os caras é ruim pra caralho. Não, os torcedores morreram tudo já. É, só os pais e tal. Ah, vai ter muito... Vai aumentar a faixa etária média do League of Legends. Vai os tiozinhos lá torcer. É, só que vocês vão ter que começar a vender Antártica lá nos eventos, que senão os tiozinhos não vão lá. Que só o tiozinho que torce pro Santos só bebe Antártica. O futebol não é um público muito positivo pra esporte, né? Porque o público do futebol é uma bosta. Então, isso que eu ia falar. O público do futebol é um lixo. Porque se você for ver, cara, praticamente qualquer outro esporte, e é como que tá fazendo sucesso o futebol lá nos Estados Unidos. Por exemplo, que eu acho que é um futebol que vai crescer absurdamente. O pessoal vai lá pra torcer pelo jogo, assim como no League of Legends o pessoal torce pros grandes momentos. Tipo, foda-se quem está torcendo. Se outro cara faz um puta de uma jogada, você vai vibrar porque a jogada foi linda. E se você assistir lá o futebol, lá, a Liga dos Estados Unidos lá, o estádio inteiro vibra com gol, assim, às vezes, tá ligado? Porque, pô, foi um golaço, o estádio fala, puta, que golaço. Cara, é assim que tem que ser esporte, cara, tá ligado? Você, o negócio que o Brasil tem de, novo, de, né? de... Não, não é, cara. Cara, beisebol é o esporte mais tradicional. Beisebol é o esporte mais tradicional. Eu fui, tava no Yankees, uma fileira minha atrás de mim, perpendicular a minha, assim, tinha um cara do Red Sox, é a maior rivalidade do beisebol. E o cara ficava xingando, ainda ficava me cutucando, assim, falando assim, ô, pau no cu aquele jogador seu lá, aí, ó, aquele cara é um lazareto. Mas não acontece nada, absolutamente nada, cara, absolutamente nada. Tipo, é só aqui na Europa, cara, só aqui na Europa que tem essas palhaçadas, tá ligado? De, tipo... Acho que o Canadá também tem, com... eles são meio malucos. É, lá, Canadá eu acho que deve ter com o rock também, rock, né? Não, o Rezende tá falando aqui que o Flamengo fez o time de basquete lá e não pegou esse público do futebol todo, assim. E o Flamengo é diferenciado, né? O Flamengo é outra coisa. Sim, aí, sim. Inclusive, eu ia falar assim, o meu pai, por exemplo, se tiver passando o jogo do Flamengo, sei lá, de pelota básica, ele torce, ele não tá nem aí. É meio a vibe do meu pai também. Pode ser o que for, é sério. Ele vê basquete, ele vê, opa, o Flamengo, vou ver aqui o basquete. É, o pessoal falou ali, é verdade, o Corinthians ele tem tudo, o Corinthians ele também, por exemplo, ele patrocina vários atletas da UFC, por exemplo, e eu vejo o pessoal, por exemplo, que não é corintiano torcendo por pessoas até que são patrocinadas pelo Corinthians, como era o caso do Anderson Silva, que o Brasil inteiro torcia pelo cara e ele era do Corinthians, né? Mas aí quantas pessoas sabiam que ele era patrocinado pelo Corinthians? O cara, ele entrava todo com a marca do Corinthians no bagulho, no peito, como assim? Então eu não... desculpa. É. Então. Eu achava que ele só era torcedor, só muito. Não, ele... Não, porque a camiseta não era nem do Corinthians, era outra camiseta, era a camiseta do bagulho, cara, vai se fuder. E aí o Tio Sonny, quando foi lutar com ele, vestiu uma camisa do Palmeiras, né? Tipo, é, essas... Tirou uma foto com a camisa. Então, a atitude do Sonnen é a atitude do futebol brasileiro no geral. Então, pra você, quanto deplorável o futebol brasileiro de torcida. Não, é exatamente isso o ponto. É esse tipo de torcedor que não, a gente não quer. Sim, a gente sim. Não, quer, a gente, né? Não quer. A gente não quer nem que essa pessoa jogue League of Legends, porque provavelmente ela vai ser super tóxica e a gente já tem bastante disso já. Então, a gente tá justamente lutando contra isso. Já tá bom já, né? Já tá. Já tem muito, então... Já tá tentando eliminar, já tem um baita trabalho para acabar com os tóxicos. Então, não é, é eliminando eles no jogo e aí levando eles pra arquibancada dos campeonatos, não vai resolver nada. Então, esse é um cuidado que a gente vai precisar tomar e a gente vai ser bem firme com isso se a gente sentir que tá alterando, de fato, o clima dos torcedores da competição. Cara, na boa, não... Não dá pra. Eu acho assim. Eu acho assim, PH, se for uma invasão, se tipo assim, todos os times decidirem ter um time de League of Legends e realmente todos os torcedores quiserem acompanhar os times deles respectivos, pode ser que seja ruim. Mas se for um por vez, cara, quem sabe até o pessoal de League of Legends instrua os caras de futebol que não é bem assim a coisa, entendeu? Tipo assim, não, aqui a gente não torce só pro time, entendeu? Aqui a gente torce pra ter um jogo legal, mas... porque é bonito isso, né, cara? Seria legal se todo mundo tomasse de inspiração essa vibe, não só do League of Legends, mas do esportes em geral. Você nunca... Mesmo que você torça pro cara, por exemplo, eu tava torcendo pro Infiltration. Ele perdeu lá pro como que é o nome do cara lá? Pro Gamer B? Ele perdeu pro Gamer B, mas a luta que foi feita lá com o outro maluco lá, que eles enrolaram meia hora na luta... Foi fantástica, velho. Aquela luta lá, puta que pariu. Foi tão boa quanto a do Infiltration. Então, tipo, eu curti... Que quebrou até o controle? É, não, não. A que quebrou o controle foi o final. Foi o final. Aquele ficou de Helena e ficou enrolando... Mas o Gamer B perdeu antes da final. É, o Gamer B perdeu? Perdeu? Não, não me lembro. Ele perdeu pro... Esqueci o Gamer perdeu. Tá, enfim. Mas o Gamer B não tava na final, não. Você curte também Evo, essas coisas aí ou não? Só um pouquinho. Só um pouquinho. O Guerra pode falar. É. Enquanto eu curto o jogo de luta. Meu Deus, cara. Já perdi muitas horas da minha vida nisso. O PH já me derrotou no Marvel 2 com uma mão. Mas no Marvel 2, não conta. Marvel 2 é o único que eu sei jogar de verdade, assim. Marvel 2 eu fui bicampeão paulista e vice-brasileiro. Caralho. Cara. uns 10 anos atrás. mas sim, em compensação, Marvel 3 eu não jogo nada. O Marvel 2 eu realmente era muito bom. O nível de escrotice dele no Marvel 2 é naipe, tipo, escolhe aí. Então, eu era esse tipo de babaca que ia no fliperama, o molequinho tava lá jogando, eu punha a ficha e falava, escolhe meu time aí. E aí ele ia lá, escolhia os três do meu time, eu falava, com qual você quer que eu ganhe de você? Aí ele escolhia um do meu trio, ganhava dele e dava a ficha pra ele depois ir embora. Nossa, que babaca. Aí você ia com óculos assim, e o cara falou assim, puta, ganhei uma ficha, que idiota. Tipo isso. Mas era um jogo muito bom, cara. Eu me diverti horrores com aquele jogo. Não, sinceramente, eu gostava mais do 1 e do 2 também. O que você falou? E aí vieram todos os outros crossovers, né? De Capcom tá. SNK, SNK vs Capcom, tipo, o Chaos, que é um puta jogo foda também, era lindo. Eu sou louco por jogo de luta. Evo, pra mim, é um período sabático todo ano. Né? Eu paro tudo que eu tenho pra fazer na minha vida. Não importa onde eu esteja, eu paro e assisto todos os jogos do Evo. E fico escrevendo no chat o Ensmável e fico lá pirando. O Ensmável. Soulfish. Nossa, muito. Pringles. Ah, muito bom. Então você sabe quem que foi, cara. O Infiltration perdeu pro Gamer B, daí o que aconteceu? Vamos lá. Evo, Google. Não, se você não sabe de cabeça, vai subir. Não, eu tô querendo saber se ele lembra. Se ele não lembra, não me importa também. O Rafa no chat falou que a final foi uma morte contra Gamer B, então eu viajei. Achei que o Gamer B não tinha ido pra final. Não, foi pra final. Gamer B é o Lazarento que fica só no Keep Away, Lazarento do caralho. Ah, mas não dá pra reclamar do cara, velho. Primeiro a Adol, assim, que foda pra caralho. A real é que eu sempre torço pro Daigo, cara. É Daigo contra o câncer, eu tô torcendo pro Daigo. Pô, aí também. Não, cara. Eu torço pro cara que pega o personagem mais zoado sempre, eu acho. Hakan, você gosto muito do Snake Eyes, do outro de Zangief, que eu acho. Sim, também. Pô, o Gamer B pegou a Helena. No passado, né? Que eu achei foda, o cara ganhou de Rose. Pois é, verdade. Com controlinho de Play 1, né? Com controle de Play 1. Pô, tinha um cara de Zangief que ele jogava exclusivamente de pad. Gamepad. E de pé. Sim, é o. E de pé, é isso. É animal, ele joga muito. Enfim. A galera fica falando de Splatoon. O cara chega em Pokémon. Splatoon, cara. Splatoon. Nunca será Splatoon. Fala aí o meu querido Afro, que é o campeão sorocabana de Splatoon. Fala aí, ô querido. Fala aí como que é a cena profissional de Splatoon. É, ele tem futuro. Tem futuro. Você pareceu meio sarcástico, Rink, você não entendi. Nossa, cara, eu sinto vergonha até essa. Desculpa, gente. Desculpa pelo Afro. Tem futuro. Cara, que futuro que tem, malandro? O bagulho é horrível, cara. É horrível porque tu não jogou direito. Eu joguei. O Celos trouxe aqui, fez eu ficar jogando 2 horas aquela bosta lá. Olha, em defesa do Afro, eu fui jogar Destiny na casa do Rinks e ele não tinha porra nenhuma, joga mauzão mesmo. É, então, foda. Eu não tinha porra nenhuma, como assim? O cara não entende o jogo, você não tinha feito uma equipe da porra do Destiny, cara. Você não tinha feito uma arma decente. Não, mas você quer que eu fique grindando? Eu jogo o jogo e vou move pra outra, cara. Peraí, cara, não é assim não. Eu tô com. Tem que ser pro. 39 jogos fechados até agora desse ano, cara. Você acha que eu tenho tempo pra ficar grindando? Não, aqui é trabalho, rapaz. Pra numerar quantos jogos você zerou, velho. Que isso? Que absurdo. Eu tenho aqui, tá na área de trabalho aqui. Todos os jogos que eu fechei não tem XT. Caralho. Ah, eu não anoto, porque na real o save do Metal Gear conta quantas vezes você zerou, né? Então eu não preciso. Ai, meu Deus do céu. Que é mais... O Splatoon tá uma galera jogando aí mesmo, se bobear, daqui a pouco começa. É, cara, é só ter público. Campeonato. Aí que tá, geralmente é mais juntar um público do que ver o jogo em si. Mas a interface do jogo, ela tem alguma coisa? Tipo, tem ranked? Tem alguma coisa? Tem. Agora tem ranked, tem. Pode fazer grupo, agora, né? Demorou pra vir, mas agora tem. Tem ranked. Mais tarde do que nunca, né? Tem ranked, ele é bem padrão mesmo, assim. Tem nenhuma viagem da Nintendo. O Tiff falou ali que o problema é a Nintendo. Só que você pega a Smash, os caras transformaram ele num jogo, né, competitivo, na real. É isso que eu tô falando. Eu não sei se eu quero falar de Smash. Eu acho que o Garra não participa não, dessa parte. E Smash é jogo de luta. Obrigado. Então é isso, galera. Até essa Smash Bros. É uma coisa que eu fico impressionado. Porque... Eu sabia. Os caras gostavam tanto do jogo. E daí, continue. Smash Bros. Os caras gostavam tanto do jogo que eles transformaram num jogo. Jogo competitivo. Eu acho Fox, que tu. Acho que o tuba. A galera joga. É. Eu tô com um pequeno lag aqui. Não, eu acho que você interrompeu. Acho que a gente interrompeu. O que a galera joga na Evo não tem nada a ver com os Smash Bros. De verdade, assim. Entendi. Verdade. Ah. Sei lá, é meio controverso isso, porque também tem o fato que o Sakurai ele fez o jogo assim, né? Talvez não competitivo, mas ele fez. Não, ele não fez. Os caras inventaram o Air Dash, velho. Tipo, não. Não ele é não... tão bug. Você acha que ele. Ah, você acha que ele falou, a galera vai fazer 14 input aqui em um segundo não, e vai dar o Air Dash? O jogo é feito pra ter esse tipo de cancelamento. Enfim, tem que ver também que, tipo, Quake, ele era o competitivo dele, o Rocket Jump não foi planejado também. Ah, tá, não, mas o Street Fighter 2 não tinha combo, os caras inventaram. O Street Fighter não foi planejado. É, combo não tinha também. Mas enfim, o... É, o meu ponto do Smash é que eu acho o Smash mais da hora, ele é mais divertido como jogo zoado do que como jogo de luta, assim. Só esse é o meu ponto. A minha opinião honesta sobre isso é assim, que tanto faz, seja de luto, que quer classificar como quiser, o ponto é, ele é competitivo e a galera se diverte jogando. Então, cara, que diferença faz, né? Não, eu concordo. Se dá pra rolar um campeonato, se dá pra, pra ter regras e condições de igualdade pra todos os competidores, tanto faz. Eu acho que é um baita jogo de competição, esse é o ponto. E eu acho que ele é emocionante pra caramba de assistir. E, de novo, volta naquele ponto. Pra mim, é o que vai definir daqui pra frente o que é e-esporte e o que não é. O que é muito interessante de assistir, além de jogar, e às vezes até mais de assistir do que de jogar, eu acho que é o que vai sobressair daqui pra frente como competição. E pra mim, Smash é claramente muito legal de assistir. Então, eu já sou contra, eu acho horrível assistir. O outro lá, o do Wii U, eu gosto de assistir. Mas o Melee eu acho uma merda assistir, cara. Eu fico estressado. É muito técnico. Se você não conhece os movimentos, os golpes, a dificuldade de executar tudo aquilo, ele é chato. Parece que é um monte de cara se pendurando na beirada. É, não, então, e os caras atirando e não faz nada. Fala, cara, joga aí, caralho. Agora, por exemplo... O novo é bem melhor que esse tipo. É, então, agora, por exemplo, o Street. O Mortal, eu nunca tinha jogado o Mortal X. Nunca joguei. E eu fui ver os caras, as finais do Mortal X... E por mais que os caras estejam meio nubão, assim, tenha sido sempre de lavada as finais, é interessante você assistir também. Assim, você entende tudo que tá acontecendo ali, você entende por que o cara perdeu e por que o cara ganhou. Como você disse, o Smash, o Melee é muito técnico, então você fica às vezes perdido ali, eu fico perdido. Então eu acho que sim, pode ser interessante pra quem joga, pra quem entende. Mas o Street Fighter... Você não sabe de todas aquelas porra de futsis e tal, você assiste e você fala, puta, da hora pra caralho que o cara fez ali, com tá certeza. Ligado? Eu acho que o Street pra mim é o jogo perfeito de luta, assim, de você assistir. Porque você entende as porradas que tá acontecendo ali, você sabe que o cara foi bom, que o cara foi ruim, que ele não bloqueou, que sabe as cagadas que ele fez, mesmo não sendo profissional, manja. É muito bom. É o que o Tuba tava discutindo comigo dia desse sobre o CS. Yeah. Explique. Eu achei que o Tube ia continuar. Não, que ele falando que o CS. Não, que... É, fala. É que assim, que tem muito jogo que é legal de jogar, mas ele não é planejado pra ser assistido. Então é que você jogar o negócio é legal, mas a galera vendo aquilo é um saco. Sim. Então a gente tava debatendo que talvez seja a hora de o pessoal pensar em uma interface diferente, só pra quem quer assistir o jogo. Concordo plenamente. Talvez seja legal na partida sinto de falta CS, pra caramba um modo de jogo. Ficou olhando a tela do cara. É igual você ver um jogo de futebol pela visão do jogador. É um saco. Ele vai ficar parado um tempão olhando pro nada. Assim. Entendi. Mas eu acho que na transmissão de campeonato... Eu não assisti, nunca assisti, mas acho que na transmissão de campeonato eles ficam rotacionando, né? Mas é várias vistas, mas... sabe? De vários jogadores, né? Não é tipo uma visão entendi, geral do rotacionando mapa. Ainda entendi, não é. Entendi. É difícil você entender quem tá ganhando agora e quem tá perdendo. Sim, eu ia citar um jogo que é exatamente o que acabaram de falar no chat, o Resende falou, do Halo. Cara, o Halo é um jogo que foi pensado pra ser assistido também. E hoje, cada vez mais, cada iteração do jogo, cada versão nova que sai, a ferramenta de espectador dele fica muito melhor. Então, esse é um jogo que dá pra assistir, que tem replay em tempo real, dá pra fazer um monte de coisa pra espectador e que funciona bem. Então, eu acho que dá sim pra ter ferramentas legais pra se assistir, pra se acompanhar, mas nem sempre é o foco de quem tá desenvolvendo, especialmente se for pra console, que tem deadline muito mais apertado normalmente, tem toda aquela coisa de... termina esse bagulho, depois lança DLC, lança aí de qualquer jeito, a gente faz uns patch louco pra arrumar. Então, é muito mais complicado pro desenvolvedor conseguir focar nisso que não, normalmente não é o ponto principal. Eles querem vender caixinha, e não uma puta experiência online. Excelente. Fantástico. Uou. Eu acabei de resetar a música do Street Fighter aqui sem querer, desculpa, gente. Então, enfim. Mas, o foda é isso, tem que separar. Porque, que nem você disse, o pessoal citou Counter-Strike aqui. A fanbase de Counter-Strike hoje em dia ela é totalmente fechada. Você vê os idiotas que jogam aí, os Surox, por exemplo, né? Só os babaca. Aí, tipo, é só esses caras que ficaram daquela época. Não, é só os caras que ficaram daquela época, entendeu? Então, tipo assim, o os caras... O pessoal joga o Go, assim. E aí, tipo, esse pessoal que tava antes, obviamente, hoje tem mais gente. Mas o foco de transmissão é feito pra galera que joga. Assim como o PH falou aí, que, por exemplo, eles não têm vontade nenhuma, por enquanto, de mudar o foco das partidas de League of Legends, porque eles acham que não compensa, porque acaba afastando o jogador hardcore. Os caras que assistem... campeonato de Counter-Strike, eles gostam exatamente disso que você não gosta, entendeu? Porque, cara, tem muito campeonato, pelo que eu sei, tem muito campeonato, a gente nem sabe a quantia de campeonato que tem, porque é tudo underground, não é uma coisa grande como a EVO, como final de Dota, final de League of Legends, tá ligado? É um bagulho bem mais underground. Então... Fale, Afro. Não, eu ia falar que vários jogos, na real, acho que quase todo jogo competitivo tem muito, muito torneio, assim. Ah, sim. Bastante conhecido até, né? Pelo mundo inteiro, sim. Sim. Ah, inclusive... Cara, ainda tem torneio de Team Fortress 2. E eu acompanho porque eu gosto pra caramba da cena, gosto do jogo, mas é um negócio que provavelmente ninguém aqui sabe. Então, Pois é. Todo jogo tem seu nicho que ainda é relativamente vivo, né? Eu lembrava do Team Fortress ser competitivo antes de sair o update com as armas. Depois disso eu não vi mais ninguém falando sobre isso. Foi exatamente quando teve a virada. Quando ele ficou free to play, deu uma queda muito pesada. Mas ainda teve lá uma quantidade de heróis que continuaram tentando levantar a cena. E aí por um tempo ela voltou a ser forte. Fez bastante barulho, teve bastante transmissão e tal. E algumas organizações internacionais pegaram pra transmissão e tudo. Mas aí aos pouquinhos foi perdendo força de novo. E agora existe num bem pra nicho mesmo, bem focado. O Dr. Olavo perguntou do. Eles limitam, né, as armas e. Pois é, eu ia perguntar isso. Tem uma quantidade de armas, assim. Não é uma arma, mas tem uma quantidade específica de armas que você pode usar. Acho que pra cada classe tem, tipo, 3, 4 armas diferentes. É escolhido pela assim. Comunidade mesmo. É. O Dr. Olavo perguntou do Videoball. Vocês manjam de Videoball? Que Videoball? É do mesmo cara do... Divekick! Ah, eu assisti, o Neozão tá empolgadão com o bagulho e eu falei assim, não. É quando é o fanboy do cara, né, gente? Assim, por exemplo, assim, o Rocket League eu não conhecia nada antes de ver. Daí a hora que eu vi, eu falei, caralho, velho, é bom mesmo. Rocket League foi uma experiência muito engraçada, porque, tipo, a Plus deu o jogo, eu falei, meu, que ideia bosta, foda-se. Vou continuar jogando aqui. Que bosta é essa, né? Aí teve um dia que eu tava meio de bobeira, assim, um fim de semana, eu falei, eu vou baixar essa porra aqui e ver qual que é. E aí eu joguei, tipo, 6 horas seguidas do bagulho. Cara, é engraçado que o Rocket League, o que fez ele ganhar atração, assim, fora os posts, né, os sites afora, foi o Twitch, né? Aparentemente foi ele que deu esse boom, assim, do jogo. Justamente porque ele é um jogo muito bom de assistir, ele é muito legal de assistir. Acho que o segredo dele tá na simplicidade, né, cara? Ele pois é muito simples, você, tipo, em 5 minutos você já aprendeu tudo que o jogo pode fazer. Mas, tipo, você masterizar o bagulho demora um pouco. Mas, e o negócio que eu queria perguntar agora, saindo um pouco do Rocket League, saindo um pouco de tudo. Agora em nicho. De onde vocês acham que vai ser a próxima pegada aí que vai ter? Porque MOBA acabou, né? Não, não que acabou a cena MOBA, mas acabou o hype de MOBA. Por exemplo, assim, antigamente todo mundo queria lançar um MOBA que ia ser o próximo MOBA. Aí, tipo, agora todo mundo já aceitou. É HOTS, Dota 2 e LoL, e vamos aquietar a bunda aí, que a galera não, meio que parou de fazer. MOBA, acho que o melhor MOBA de todos é aquele da DC que faliu. Nossa, não, gente, velho, não. Aquilo, velho. Eu esqueci. Qual é que era o nome? Crysis. A Warner teve uns 10 MOBA, mais ou menos. A Warner fez uns 10 MOBA. Teve o Senhor dos Anéis. É, então, a Warner teve o Senhor dos Anéis, teve o do Infinite Crysis. Velho, teve do Infinite Crysis, é. Não teve um do King of Fighters, teve, né? Teve. Puta merda. MOBA de KOF. Na China tem aquele que tem o Naruto e o Shrek, muito bom. Então, a galera parou de fazer MOBA. Tipo, eu acho que esqueci de mais um, aquele que é em terceira pessoa. Como que é o nome, PH? Ah, o Smite? Smite. Cara, veio um brother me falar agora no Facebook, no chat do Facebook. Eu, tipo, ó, tem Smite, cara. Não, Smite. É. Eu joguei Smite é divertido até. Mas fora esses, tipo, assim, tinha o da EA, que é uma bosta aquele lado. Não vou nem falar que... Cancelaram essa porra? Então, cancelaram, não cancelaram, aí parece que agora passaram pro free-to-play, pro Steam. Tá no Steam, acho, se não me engano. Enfim. O que eu tô vendo é o MOBA, ele, tipo, se dissolver em outros gêneros. Na E3 teve uma porrada de jogo, a gente acho que até comentou aqui, parecido, que era meio MOBA, meio outra coisa. Que eles inclusive chamam de MOBA, né? Mas não é MOBA, é tipo... É. Parece mais como se fosse um jogo... Como se fosse The Duel. Monday Night Combat. Sim. É que ele tem a mecânica de MOBA, né? A lógica é a mesma de MOBA, mas ele é um FPS no core dele. Então, mas é essa mistura, eu acho interessante pra caramba. E eu acho que... Eu concordo, vai acabar aparecendo... Assim como os MOBAs nasceram de outros jogos... Né, nasceu de RTS, eu não vejo por que não nascer alguma coisa de MOBA também, acho que faz total sentido. Inclusive, esse ano vai sair um MOBA, que a sigla MOBA vai ser MotoGP Online Battle Arena. Tá. Entendi. O Tuba falou, e ele notou, tipo, eu lembro que o Tuba falou que ele tinha notado isso com o Overwatch. O da Blizzard. Cara, a sensação que eu tenho é exatamente o Overwatch, essa, Overwatch tem uma filosofia ele... muito... É. Diga aí, cara, diga aí, desculpa. Não, ele tem uma filosofia muito de League of Legends. Tanto que a Blizzard tá chamando os personagens de heróis, né? Sim. Não tá chamando eles de classe nem nada. É que a gente interrompe tanto tubo nesse podcast, pegar aqui. Daí quando alguém deixa ele falar, ele não acredita. Ele leva uns 3 segundos até falar: caralho, eu tô. Não, os caras vão deixar eu falar mesmo? Não, não acredito. Não, vou falar. Acho que eu vou falar agora. Vou começar. Falei, pronto. Podcast competitivo aqui. Muito bom. Então, mas eu, ó, sinceramente, se eu for jogar minhas fichas aí, eu acho que o próximo jogo boom, assim, vai ser Overwatch. Eu tô botando muita fé no Overwatch. Eu acho que tem muita chance aí de ser um jogo do caralho, assim. Vamos tá ver, né? Tá vindo com essa cara. Vai ter o Celos, né? Vai ter o Marcelo. Porque, ó, por mais que a Blizzard, por exemplo... Eu não vou nem puxar ficha, mas o meu MMO favorito é o WoW. O Diablo 3 eu jogo pelo menos uma vez por ano, eu jogo Diablo 3. Eles mandaram bem pra caralho aí no Hearthstone, eu achei que mandaram bem pra caralho. E quando eles fizeram o MOBA deles, eu falei assim, nossa, que merda que vai ser tipo um lixo, porque já tem... Eu já era muito fã de League of Legends, já sabia que Dota 2 estava chegando dominando. Falei assim, vai ser mais um aí. E os caras conseguiram pegar um nicho completamente diferente de jogador, fazer um jogo que é completamente mais casual. Não tem item. Completamente mais casual. É tipo assim, quase um passatempo, assim, como se fosse... O Hearthstone, por exemplo, minha mulher joga Hearthstone. É muito simples. Você consegue pegar uma pessoa que não tem tanta experiência e fazer ela jogar aquilo ali como se fosse um passatempo. Não como se fosse tipo um jogo competitivo, vamos lá. Entendeu? E a pessoa se sente vitoriosa até mesmo entre pessoas que estão jogando mais competitivamente. Porque tem regras simples, é fácil você aprender a jogar e depende um pouco da sorte também. Então, porra, é bacana isso. E eu acho que o Overwatch pode pegar e galgar ali um espaço no meio dessa cena também aí. Um espaço muito importante diga-se de passagem. Eu acho isso, né? Vamos ver como vai ser. A única coisa que eu quero do Overwatch é ele preencher o vazio do TF2. É, não sei se é preencher, mas, né? Às vezes é, ocupa o espaço dele, né? Não sei. TF2 eu joguei menos que vocês, mas joguei um pouquinho também. Eu joguei pra caralho. O WoW Sport é PVP. É o PVP do... Porque precisa de habilidade também. Não é... Porque todo mundo tem a melhor gear do jogo, então depende de habilidade, não depende de gear. Enfim. Perguntas, galera. Quem quiser fazer pergunta? Ah, eu acho que não, cara. Oh, o RZend perguntou... O RZend... Mas... O RZend perguntou em cima ali. Quando que vai ser as Olimpíadas do eSports? Se tivesse Olimpíada de eSports, às vezes poderia ser inventado alguma categoria de speedrun, tá ligado? Tipo, speedrun mais surpreendente, o speedrun mais rápido, sei lá, alguma coisa assim. Porque daí entraria como... É só se fazer uma competição no, nos minigames do, do Pokémon Stadium, tá ligado? É. Mas eu acho que, sinceramente, esportes entraria como esporte olímpico, mas não sei. E como esporte normal, acho que não. Cara, se taekwondo é complicado, esporte aí, olímpico, já. Tipo... Isso. Eu não se lembro se eu falei aqui, mas teve uma vez que o meu pai tava revoltado porque o cara do tiro ganhou medalha. Aí ele tava falando pra mim, ó, como que esse cara aí é atleta, o cara gordo aí, ó, tá porra da tiro, certo? Esporte, cara. É, eu então. Imagino eu mostrando pra ele, ó pai, ó, tem League of Legends ali na Olimpíada, né? É. Ah, você sabe que já teve várias vezes que xadrez tentou entrar em Olimpíada. Assim, Olimpíada de verdade, não Olimpíada de outros jogos. Olimpíada mesmo. É, xadrez tentou entrar durante anos, assim. E eles não entravam porque o backlash era muito grande, porque os caras achavam, pô, os caras não são esportistas, não... Não precisa de nada, é só ficar jogando xadrez ali, porra. Não dá. Esse conceito é muito ridículo, né, cara? Assim, na minha opinião, não faz o menor sentido. O que caracteriza um esporte como esporte? É só atividade física? É muito bizarro isso na minha cabeça. A gente tem, em League of Legends, a gente olha agora o último campeonato que a gente teve, que foi lá no Aliança. Cara, tem torcida apaixonada, enlouquecida, gritando e pedindo autógrafo e vibrando com as jogadas. Tem time que se dedica pra caramba, treina, se prepara pra estar lá, tem um centro de treinamento, tem toda uma equipe dando suporte, treinador, tudo mais. Tem toda essa estrutura e não é esporte? Então o que é esporte? O que falta? O cara tem que jogar League of Legends correndo numa esteira? Eu não sei, entendeu? Não faz muito sentido isso na minha cabeça. Tem que necessariamente ter essa atividade física, então, cara... Vamos falar então do tiro de novo. Por que, que o tiro é uma atividade olímpica, é um exercício olímpico, né? Um esporte, se não tem uma atividade física pesada? Eu acho que a atividade física no LoL é tão pesada, ou talvez até mais, do que no tiro. Não, concentração, exige tudo isso. E o LoL também exige concentração, exige treino, exige coordenação visiomotora, exige treino mecânico pra caramba. E aí, o que difere isso de um esporte tradicional? É muito arbitrário, né? É meio estranho isso. Eu acho que isso aí é questão de geração. Eu acho que a geração nossa vai começar a mudar isso. Quem sabe a próxima geração já mude completamente esse foco, entendeu? Porque, querendo ou não, cara, o cara que tem essa visão, por exemplo, de pai, de vô... Que o cara que tá jogando, mesmo que seja xadrez, que é um negócio muito clássico, o cara está jogando, ele não está treinando, não está fazendo, não está praticando um esporte. Ele não está ali pelo esporte, ele está simplesmente se divertindo, digamos assim, jogando. E o cara que joga League of Legends, por exemplo, eu duvido que esses caras tenham paciência para jogar outro jogo depois. Às vezes ele joga um pouquinho, mas pô, o cara tem que ficar pelo menos umas 6 horas por dia jogando isso aí, não é? É, os times profissionais aqui do Brasil treinam um período como se fosse um trabalho tradicional mesmo. Eles jogam 5 a 6 dias por semana. Eles treinam, aliás, 5 a 6 dias por semana, por volta de 7 horas por dia, e mais um tempo livre que cada um acaba praticando também, fazendo stream e tal. Eles acabam jogando muito mais de 10 horas por dia, mas formalmente eles treinam com equipe, com horário definido e tal, por volta de 7 a 8 horas por dia. mais o final de semana, no período de campeonato, que eles têm que ir até o nosso estúdio pra jogar. Caralho, então, é, né? Pra todos os efeitos, é um trabalho, é uma profissão. É absurdo, né? Sim. Pra todos os efeitos. Tem horário pra academia, tem horário pra almoço, tem horário pra discussão tática, tem horário pra treino mecânico, tem horário pra treino em equipe. É, eles levam super a sério como qualquer time. Aliás, provavelmente muito mais do que qualquer time de futebol, por exemplo. É, e xadrez também, eu li uma época que os caras precisam treinar 30 horas por semana. É, pra, tá dentro, pra manter o nível de... Só pra manter o nível, não pra melhorar. Tá pra estar né? Tá no pique, o cara precisa treinar 30 horas por semana jogando. Não é 30 horas... Entre estudo e jogo é 30 horas, assim, mais ou menos. Mas jogando é um pouco menos. Mas caralho, velho, 30 horas por semana também é quase um trabalho, tá ligado? E os caras não veem isso. Mas enfim... Eu acho que é questão de geração, pega. Acho que é questão de, tipo, a nossa geração, ela foi criada de um jeito... Por exemplo, eu tenho 31 anos, mas eu já não enxergo da forma como meu pai enxerga, por exemplo. Entendeu? Uhum. E... Sim. É, tomara que seja isso, cara. Porque aí, eu acho que se for mesmo... E eu concordo com essa sua visão de que é, sim, uma questão de geração. Mas se for mesmo, o grande barato disso tudo é que a gente vai ver isso acontecendo. Vai, vai. Vai ver essa virada acontecer. Depende em, do meu momento. Fígado. Mas quem sabe eu... É, pois é. Eu te entendo. Enfim. E. Tá, uma pergunta que eu já queria fazer pegar, tipo, tinha um tempão assim. É, cara, se você pudesse organizar um torneio de, de qualquer jogo, assim. Um que você, obviamente, não tem organizado ainda. E não precisa ser necessariamente muito competitivo, assim, sei lá. Qualquer jogo, né? O que você organizaria? Tipo, que jogo? Cara, tem um campeonato que é o meu sonho, assim, que eu sempre quis fazer. Eu acho que até comentei alguma vez contigo um tempo atrás, mas. Eu sempre quis fazer uma espécie de maratona de games. De juntar uns 30 caras, 32 caras, e botar eles pra jogar em vários jogos diferentes e toda etapa é eliminatória. Mas, tipo, desde jogo de Atari até jogo super atual, é, passando por MOBA, por jogo de ritmo, por jogo de tiro, qualquer coisa, e eliminando essa galera, porque isso é muito parecido com aquelas coisas que a gente vê nos filmes dos anos 80, 90, de campeonato de videogame. E eu acho que ia ser sensacional se a gente conseguisse fazer isso no mundo real. Ah, teve isso esse ano, não teve? Com o negócio da Nintendo lá, foi mais ou menos então, isso. Então, mas, né, eu queria fazer um negócio sério. Não, se entende o que eu quero dizer? Sério? A Nintendo faz tudo parecer de mentira, sabe? Infelizmente. É, sei. Todos eles, ah, mas quem é esse cara? Ele, como ele chegou aí? Ele passou por uma eliminatória? Não, ele foi um convidado porque ele é um youtuberzinho famoso. Tipo, qual é a graça? Tô falando assim, cara, vamos fazer um negócio sério. Vamos pegar o melhor de cada jogo, botar essa galera lá pra jogar, e eles vão ter que se provar bons nos outros jogos também. Não só no que ele se classificou pra chegar ali. Então, isso é um negócio animal, e eu consigo ver esse negócio pegando... fazendo sentido e pegando um público que não é gamer. Sabe? Fazendo sentido pra uma TV, talvez. Eu acho que isso ia ser muito mais interessante. Eu vejo até reality shows, tipo, eu viajo, né? Minha cabeça é muito doida com esse formato, assim. Esse é um negócio que eu gostaria muito de organizar um dia. Ó, pergunta. O que você acha que pode melhorar no LoL em si? No jogo, propriamente dito? Eu posso responder essa? Por favor. Uma skin do Goku pro Wukong. Ele já é o Rei Macaco, né, cara? É, mas pô, um kimoninho laranja, tá ligado? ia ser engraçado, ia ser divertido. Vamos ver se, de repente, se eles liberarem, né, a licença. Por que não? Agora com o Dragon Ball Super ainda? É, cara, agora faz barulho. Aí mas faz mal desenhado o Kong também, tá, fechou. Cara, a única coisa que eu acho que eu mudaria é talvez... implementar um sistema de replay mesmo, assim, que é algo que eu sei que a gente já tem, a gente vem trabalhando, né, eu sei que tem uma equipe trabalhando nisso e que é uma coisa que os jogadores pedem muito, é um sistema de replay mais robusto até, que você possa, de repente, pegar partidas de outras pessoas e assistir elas com detalhe, acompanhar um jogador, então, isso é uma coisa que eu acho que faz um pouco de falta e ajudaria, inclusive, os profissionais a treinarem um pouco melhor. Mas eu sei que já é uma coisa que a gente tem pensado muito a respeito. Já tá priorizado, então. É, tomara que seja prioridade, né? Eu não sei que anda no pessoal de desenvolvimento, mas pra mim seria uma coisa que estaria priorizada, sim. É, o que tá priorizado, que eu vejo agora, rapidão, atualmente, é mais a reestruturação visual, né? completo, assim, né? De todos os personagens, pra ficar a par com o mapa normal agora, né? Sim, é, porque como o mapa sofreu lá uma grande evolução, né, ele recebeu todo um update visual legal pra caramba, tem que condizer, né? Os personagens têm que condizer com isso. Então, a maioria deles está recebendo uma roupagem nova, um visual todo novo, e não só isso, também os efeitos das habilidades estão sendo atualizados, e em alguns casos o pacote inteiro de habilidades do campeão está sendo reformulado, e isso vai continuar acontecendo por muito tempo, enquanto a gente entender que League of Legends merece continuar sendo balanceado, e eu acho que isso vai durar muito tempo ainda. Mas e skin pro Kong, quando é que vai ter? Cara, isso eu posso mandar um e-mail perguntando e eu te falo depois, mas... Você não... pode, tipo, de verdade, assim, porque eu acho muito injustiçado, filho da puta, ter só 3 skins, tá ligado? Desde que eu comecei a jogar. Cara, se ele fosse um pouco mais popular no competitivo, eu acho que facilitaria isso. Né? E pra ele ser mais popular no competitivo, depende dele receber algumas atualizações. Então, quem sabe agora que tá vindo uma leva grande de atualizações, ele acabe... Sendo pego com mais frequência pelos profissionais. Mas no solo lane é top tier, né? God tier. Tem muita gente que usa assim, cara. Peraí. Muita. O boneco com menos skin no LoL tem 3? Por aí. Se ele tem menos, não. Tipo, não tem uns que tem 2, né? Tem uma. E uma, é. Original e mais uma. Tem alguns que só tem... É que no Dota tem boneco que já existe desde o início do jogo e não tem uma skin. Uou. Não, todos os campeões no League of Legends, quando são lançados... Agora sempre tem pelo menos uma skin adicional. Né? Então, é sempre original e uma alternativa. Aliás, um negócio que eu gosto bastante, embora eu jogue Dota, eu gosto muito do LoL é as skins mesmo. As skins do Dota são bem sem graça, na real. Eu acho as do LoL bem mais... Sei lá, tipo... Né, qual é que é a palavra? Bonita. Carismáticas. Bonita, bonita mesmo, mas carismáticas. Para de chupar rola aí. Ô, Tuba, fala aí o que você queria falar. Ué... Então, aproveitar. Eu queria perguntar o que a Riot do Brasil faz exatamente? Aqui no Brasil, o que vocês fazem? Cara, a única coisa que a gente não faz aqui é lidar diretamente com o desenvolvimento. Todo o resto de marketing, distribuição, localização, a parte de esportes, campeonatos, suporte ao jogador. Tudo isso é da própria Riot aqui. É a própria escritório da Riot que cuida aqui. Tem até uma coisa ou outra que a gente até terceiriza, mas é tudo administrado por uma equipe da própria Riot. Era só isso mesmo. Pô, mas prossegue a conversa aí, filho da uma puta. O tubo não, te prendeu. Tá. Eu tinha essa curiosidade, porque eu sei que o desenvolvimento eu imaginava que não era aqui. O pessoal daqui tem influência, né? O pessoal do escritório brasileiro, assim como de qualquer outro escritório, tem influência no desenvolvimento direta, por exemplo, na criação de um novo personagem. Todos os escritórios são consultados sobre as habilidades, sobre o nome do personagem, sobre a aparência dele. Então a gente tem voz direta, até pro caso de repente culturalmente algo não fazer muito sentido para uma região. Então, se de repente algo pode ser percebido como talvez até ofensivo no Brasil e tudo mais, isso influencia diretamente no desenvolvimento desse campeão e é alterado para se adequar à nossa cultura também. Então, isso já aconteceu diversas vezes, até com campeões que já estavam no jogo, eles foram readequados para fazer mais sentido com um cenário global, porque é um jogo global, né? Tem milhões de jogadores no mundo todo, a gente não pode pensar que vai desenvolver pra dois mercados, é isso aí. Pois é, eu fiquei sabendo que... Pode dar um exemplo, assim, de alguma coisa que... Não tem aqueles giros, os esqueletos que tiveram que mudar? Tá... Então, era exatamente o exemplo que eu ia dar. Tem o Karthus, por exemplo, que é um personagem meio morto, meio esquelético e tal, e ele tinha muitos ossos à mostra. E isso é uma coisa que não é muito culturalmente aceita em alguns países asiáticos. A China, né? Por exemplo, a China. E é realmente grave, assim, é um tabu mesmo pra eles, é um negócio pesado. Então a gente encontrou uma forma, já que já ia receber uma atualização visual ao personagem, a gente encontrou uma forma de fazer isso já se adequando a essa questão global da empresa. Então, se tem o risco de algum jogador em algum lugar se sentir ofendido, a gente vai adaptar isso pra evitar que isso aconteça. Eu me sinto ofendido com a falta de skins do Wukong, cara. É, chupa. A gente vai trabalhar pra tentar resolver esse problema. Muito obrigado, cara. É só engraçado que essa parada do esqueleto, eles tiveram que. A Valve teve que mudar no Dota também. Teve que mudar um hero que era um esqueleto, daí transformou ele num, só num zumbi mesmo. Skeleton Warrior. Skeleton. A Valve fica copiando, né? O LoL. É, foda. Só um detalhe, o Kaiomi, a Blizzard fez um personagem brasileiro em Overwatch. Quem sabe um dia a Riot faça um campeão aqui do país. Cara, o bagulho se passa em outro universo, filho de uma puta. Cara, mas ó, a Riot fez aquela skin do Gangplank, não foi? Gangplank e tem a nova da Nami também, a Nami Yara. Ai, tá, não, aí beleza, não, aí beleza. É. Deixa eu assim, a questão é que no League of Legends a gente se inspira por regionalidades, né, por folclore e cultura local de algumas regiões, mas nunca é diretamente aquele personagem ou aquela influência vai ser colocada crua no jogo, justamente por isso, porque se passa em um outro mundo, é outro universo, então pode sofrer influência, pode ter referências, mas nunca é exatamente aquilo. Então, não tem nenhum personagem, nenhum campeão de League of Legends que é de uma nacionalidade do nosso mundo. Nenhum deles. Mas eles, alguns deles sofrem alguma influência, recebem alguma influência disso. Só mais uma pergunta do chat aqui. O povo internacional da Riot treinou ou palpitou na forma de como fazer a cena ou organização do eSports aqui no Brasil? Tipo, vocês receberam algum treinamento de como deveria ser dirigido esse eSports ou pra que lado vocês deveriam levar, ou vocês têm muita influência em como gerenciar isso aqui dentro do país? A gente tem 100% de liberdade para gerenciar esportes aqui, e assim como para quase não, eu diria que para todas as outras áreas que a gente está aqui, afinal é por isso que a Riot tem escritório espalhado pelo mundo todo, é justamente para que sejam profissionais que conhecem o mercado local, e saibam atender os jogadores da melhor forma possível naquela região. Então, eu sou daqui, eu cresci aqui no Brasil, então eu tenho muito mais chance de entender o que faz sentido para o jogador brasileiro na hora de fazer um regulamento de esporte, na hora de organizar um formato de competição, do que se viesse imposto pelo escritório central dos Estados Unidos, por exemplo. Então, o que a gente faz é tentar seguir... de novo, é um jogo global, assim como o esporte também é global, então a gente tem que seguir algumas diretrizes gerais para que seja coeso, para que faça sentido, para que quando um jogador nosso daqui for campeão e for representar o Brasil em outro campeonato, não sinta uma diferença pesada das regras ou do formato da competição. Então a gente acaba seguindo mais ou menos um formato que é coerente para todas as regiões, mas a gente tem total liberdade para fazer o que faz mais sentido aqui. Então, por exemplo, o formato do Campeonato Brasileiro de League of Legends é feito com partidas melhores de dois, que a gente fala, né, que seria o turno e retorno, né, justamente porque é muito mais parecido com o futebol, com o que os brasileiros estão acostumados a entender de campeonato de futebol. Então a gente desenhou o formato em volta disso para facilitar a compreensão e para facilitar que as pessoas acompanhem esse campeonato e não se percam muito. Nossa, mas esse cara já não jogou com aquele? Por que ele tá jogando de novo? Mas como assim tem empate? Mas vale 2 pontos? Vale 3 pontos? Quantos pontos? Então, a gente tentou aproximar o máximo possível de um formato que já faz sentido pro jogador brasileiro. Então, tanto formato, escolha de local onde vai ser um evento presencial, premiação, tudo isso a gente tem 100% de autonomia para decidir. O Nexus Lich e o Ardido... O Nexus League perguntou quando vai rolar uma skin do Dolinho ou do Faquinho. Oh, e o Ardido falou que ele também quer que uma skin, nem que seja de item, do Faquinho, nosso grande personagem do Games Foda aí. E eu acho que tá liberado. Ele perguntou se tá liberado. Não, tá liberado. Se a Riot quiser usar esse grande personagem do folclore brasileiro, tá liberado. A gente não vai cobrar nada, não. Pode usar, pode usar. Eu acho que a Riot tinha que usar o Afro como personagem. O Afro. Por favor. Mutsuki. Grande Mutsuki, velho. Ninguém chama ele de Mutsuki, o que tu tá falando? No Twitter todo mundo chama ele de Mutsuki, caralho. Não, não é. Muts, galera chama ele de Muts. Rinks, hoje eu não entendi qual é o meta. tá, o Rinks tá confuso. O Rezende perguntou lá se agora que o console tá ganhando teclado e mouse, pode ter um espaço pra portar League of Legends pra console. Cara, já... aconteceram alguns testes internamente, assim, a gente experimentou um pouco, e eu acho que ainda não tá na hora. Eu não sei nem se vai chegar essa hora algum dia, mas pelo menos agora não faz muito sentido, assim, não dá para portar a mesma experiência que a gente tem no PC, porque não é só o método que você controla o jogo, mas é toda essa questão das ferramentas que você tem acesso enquanto está conectado, e muitas pessoas preferem jogar com Skype junto, ou seja lá com que ferramenta junto, para conversar com os amigos, então ainda faz mais sentido pra gente que o League of Legends seja uma experiência no PC. Mas nunca diga nunca, né? E jogar com controle ao invés de mouse e teclado? Um dia posso sonhar com isso? Cara, não. O jogo não foi pensado pra isso. Você é maluco, cara. Imagina, assim, compara um FPS jogado num joystick e o mesmo jogo com teclado e mouse. A minha pergunta é justamente por isso, porque eu sou um lixo jogando FPS no teclado e mouse, mas eu jogo relativamente bem. Mas se você fizer 100 CS num jogo... Teclado e mouse, né? É muito maior. Mas pior que FPS em si, ele tem uma parte muito grande que é só em controle. Os caras não gostam de jogar em teclado e mouse, acham um lixo, inclusive. O FPS, ele só começou a fazer sucesso no console quando começou a sair jogo pensado pro controle. Tipo, o Halo era todo pensado pra ser jogado no controle. A velocidade do jogo, né, a cadência do jogo, foi feita pra joystick, foi feita pra controle. E por isso ele faz sentido ali. Se você colocar Halo, e eu joguei Halo, o original pelo menos, no PC, é outro jogo. E você sente que ele é lento e que ele parece estar pesado, porque não foi feito para ser jogado com teclado e mouse originalmente. A gente inclusive estava falando isso sobre, não sobre o jogo competitivo, mas estava falando isso sobre o Metal Gear, o novo aí que vai lançar, né? E no PC a gente estava falando que muda completamente o jogo mesmo, tipo... Porque a maioria dos boss nos jogos antigos de Metal Gear não é um negócio que você precisa de habilidade pra matar ele. É um negócio que é mais pensado, assim, é mais estratégico. E no PC dá pra você dar headshot todo mundo, tá ligado? Porque, tipo, porra, você mira ali com o mouse, é muito mais fácil que você mirar com o controle, pô. E eu acho que vai ter uma diferença muito grande entre o console e o PC, assim, agora, que vai ser o primeiro jogo que vai lançar pros dois simultaneamente, assim... Sem ser porte um do outro. Eu fico meio preocupado até com isso. Aí uns MOBAs de console, né? Aquele do Senhor dos Anéis, acho que ninguém jogou nenhum desses. Eu joguei do Senhor dos Anéis no Play 3, quando tava grátis. Joguei. O da DC tava no Play 3, eu não sei se eu joguei da DC no Play 3. Só no PC. O do Senhor dos Anéis eu tenho certeza que joguei no Play 3, é uma bosta. Mas ele é. Mas, não, ele é ele não tem, por exemplo, Ranged, né? Então, tipo, todos os personagens são tipo, melee, vamos supor. Assim? Ou pelo menos você tem um jeito... Você não tem mira, por exemplo, você tá com o bonequinho seu atira pra frente, tipo Mega Man, assim, tá ligado? Você não precisa ter um lugar pra você mirar. Por exemplo, você tá jogando de ranged, tem a... Não tem skill shot. Não é nem skill shot, você tem que clicar onde tá o bonequinho, onde você quer que farme pra você farmar. O personagem ranged do modo do Senhor dos Anéis, você vira ele de frente pro lugar onde você quer que atire e atira, entendeu? Então você tem que andar, ficar de frente pro lugar que você quer que atire e atira. Manja? O que eu tô querendo dizer? Quase como se fosse uma terceira pessoa, só que de visão superior. Era bem ruim, cara. Não gostei, tá não. Tá explicado o enorme sucesso desse jogo, né? Uma mecânica muito inteligente. A Valve tá tentando agora com aquele controle novo delas, tipo, fazer um controle que seja legal de jogar. Ah, não levo pena aqui. Substitua o mouse, mas vamos ver. Todos os exemplos que eles dão é com Dota. Porra, mas... Nenhum controle vai ser tão grandioso quanto o controle do 64, né, cara? Aquele pra pessoa... Era muito bom. Mas eu não entendo, cara, porque puto que pariu. Tipo, eu não imagino a pessoa fazendo um CS bom com controle, velho. Como que o cara vai mirar ali... No bonequinho que ele quer. Também, nossa, vai dormir. Acabou o programa. O quê? Tá, vamos dormir. Vamos. Saiu pro console, caralho? Tô falando CS. É Creeper, Creepscore, cara. Nossa, meu Deus do céu, cara. Nossa, mãe. O quê? Eu não sei. É tão zoado assim? Eu não sei o negócio. Tô falando Creepscore de League of Legends. Ah, nossa. Porra, vai se fuder. Fazer um CS, não tipo, como que eu vou fazer um CS? Programar o CS do zero aqui no meu computador. Enfim, gente, obrigado pela participação. Acabou já, né? Já deu meia noite, já deu 11 horas já. Fala a última aqui. Vai, fala a última então. O doutor Olavo perguntou aqui. Olavo com relação aos jogadores. Talvez, não sei. Meu Deus. Ele perguntou com relação aos jogadores tóxicos, se tá dando resultado as campanhas que vocês estão fazendo. Cara, se é mensurável. Sim, sim, é mensurável. É, a gente, por enquanto, não está abrindo os dados, os resultados. Mas o que eu posso falar é... A gente implementou um sistema muito eficiente. Inclusive, tem uma explicação que foi dada no fórum do League of Legends, com mais detalhes. Eu não sou especialista da área, não vou saber explicar em detalhes. Mas eu sei que agora tem um tempo de resposta muito mais curto para quando você... encontra um jogador muito tóxico na sua partida e você e outros jogadores denunciam ele ao final dessa partida. O tempo entre ele ser avaliado e punido, se for o caso, é super curto e automatizado nos casos mais extremos. Então tem um sistema inteligente que agora identifica as denúncias, avalia se realmente aquilo é coerente para não ter os trolls, né? Que então, a galera vai lá, se junta, vamos denunciar esse cara aqui para se ferrar. Então, para isso não acontecer, esse sistema vai lá e avalia se realmente aquelas denúncias são coerentes. Ele avalia o chat daquela pessoa nas últimas partidas, o comportamento dela, as denúncias anteriores, e se for o caso, ela já recebe uma punição automaticamente. E o nosso pessoal do suporte também avalia se aquela punição foi correta para manter o sistema calibrado. Então, é muito mais rápido, você sente isso acontecendo, e os jogadores, quando é o caso... fazer uma denúncia e acontecer imediatamente, já recebem uma mensagem, um pop-up, dentro do próprio jogo, avisando que, graças a uma denúncia recente feita por você e outros jogadores, um outro jogador foi punido por um comportamento indesejado dentro do League of Legends. Então, o melhor jeito da gente equilibrar melhor o jogo, limpar a comunidade, deixar o jogo mais agradável para todo mundo, é sempre denunciando que é o report, né, reportando os jogadores que fizeram algo fora do normal no final da partida. Então não é assim, o cara jogou fora do meta, ele foi com o personagem tal, não sei aonde. Cara, tudo bem, isso não tem o menor problema. A questão é quando o cara é um escroto, é um babaca que atrapalha o jogo de todo mundo, que estraga tudo. Esse cara você tem que denunciar, que é o único jeito da gente conseguir pegar todos eles. Véi, mas esse negócio que você falou é bom, né? Porque você tem aquela sensação de, tipo, caralho, dever cumprido. Aconteceu alguma coisa, né? Tipo, sim. E aconteceu comigo. Eu posso falar que a sensação é muito boa. tinha um cara fazendo coisas muito erradas no jogo. Ele tava sendo, assim, estragando a experiência não só do time que eu tava, que era o mesmo dele, mas do outro também, falando um monte de baboseira. E aí todo mundo concordou que, cara, não faz sentido, para com isso, atrapalhando, joga o jogo, vamos lá. Para de ser chato. E o cara não parava, até o ponto que ele começou a ser agressivo e falar umas coisas que, sabe, já tava passando realmente do limite. Todo mundo concordou em denunciar, e em coisa de 5 minutos depois das denúncias, eu já recebia o aviso de que ele tinha sido punido de alguma forma. Caralho. Então, isso é excelente. Coisa maravilhosa. Tem um amigo meu, você falou de troll, mas tem troll também, cara, desses troll de report. Tem um amigo meu que a gente joga junto sempre. E a gente, tipo assim, a galera perde a primeira vez lá e já fala, 20 minutos da GG aí, que já acabou. E a gente fica enchendo o saco, só que enchendo o saco no sentido oposto. A gente fica assim, não, caralho, joga certo aí que dá pra virar, vamos lá, pensamento positivo aí que dá pra virar, porra. Uhum. E a gente fica empurrando a galera, assim. Aí tem uns que aceita, né, que até a gente consegue virar absurdamente vários jogos, assim. E tem outros que a gente não consegue. Que a galera, tipo, desiste mesmo. E um dia um cara reportou nós dois porque a gente tava enchendo muito saco. Mas, tipo, a gente tava enchendo o saco bem, tá ligado? Esses caras são muito positivos. Mas a gente, não desiste não. Vamos aí, dá pra virar, caralho. Vamos aí. E os caras, tipo, reportaram os dois e, tipo, ele convenceu mais um a reportar a gente. Ou seja, ficou 2-2. Mas eu tenho certeza que nada aconteceu no caso. Não aconteceu nada. Então, não. Porque o sistema ele não só recebe. Assim, mesmo que todo mundo denunciasse vocês, os dois times, nada ia acontecer porque o sistema não vai só pelas denúncias. Ele olha a denúncia e a denúncia de repente sei lá, ele usou alguma linguagem ofensiva. Então, legal, o sistema vai lá e fala, pô, linguagem ofensiva, deixa eu olhar o chat. Ele vai olhar o chat da partida e ver se encontra dentro do chat padrões de comportamento que são realmente agressivos. E ele já tem tudo isso cadastrado e já testado e tudo mais. Então ele vai ver, primeiro, vocabulário usado. Então se tem palavrão, se tem coisa chula, se tem qualquer tipo de coisa negativa. Aí fudeu. E depois padrão de linguagem. Não necessariamente. Não necessariamente, porque ele primeiro vai pegar o palavrão e aí ele vai ver se é o contexto em que aquele palavrão tava. Entendi. Se o palavrão tava sendo usado de forma agressiva e negativa, ele pune. Se ele não tava, ou se, ele não, se o sistema não tem certeza, ele passa pra uma pessoa avaliar. Entendi. Então aí tem alguém do suporte que vai pegar manualmente isso e vai olhar se faz sentido penalizar de alguma forma aquele jogador ou não. Eu vou só, antes de encerrar, vou dar uma dica aqui pra todo mundo que joga League of Legends. Se você quiser banir um cara que tá xingando muito, eu fazia essa dica sempre e já... Você não vai fazer isso na frente do cara da Riot. E já deu certo, não, já deu certo, mas é muito bom. Essa é válida. Se o cara tá xingando... Qual que é o seu nick? É Rinks, pode banir. Se o cara ele tá foda lá e ele tá xingando muito, o que você faz? Se o cara falou que você é seu zeado, alguma coisa do tipo, você fala assim, mas por que você tá falando isso, cara? Que eu sou gay na vida real. E você escreve isso no chat. Por que você tá falando isso? Eu sou gay na vida real e eu fiquei sentindo com o que você acabou de falar. E aí você dá reporte como ele sendo homofóbico. O cara vai aprender uma lição na vida dele, cara. Você vai dar uma lição pra uma pessoa, tá ligado? Nunca mais fazer isso. E já deu certo. Eu não recomendo, tá? Minha recomendação é que você, se você não quiser tentar acalmar a cara, ou se você tentar e não der certo, trazer o cara pro lado do bem, digamos assim, você só muta ele. Segura o tab, clica no mudo e você não precisa mais ler nada que ele escreve, você não interage mais com ele e no final da partida você denuncia ele. Não faça isso que o Rick fez, por favor. Pelo amor de Deus. Não é. A gente fazer isso. Essa última pergunta é muito importante. Se pegar, gostou da expressão, botou o Tibers pra tancar. O que significa botar o Tibers pra tancar? Até hoje eu não sei. Descabelar o palhaço. Exatamente. Eu prefiro quando ela é usada no jogo mesmo. vamos deixar assim, melhor. Tem uma outra que eu uso também, só que essa aí é pra uma coisa pior ainda. Pra fumar maconha. Nós fomos lá baronar. Baronar é bom. Chegamos baronado agora. Deixa eu aproveitar, deixa. O Guido sugeriu uma coisa muito importante, que é o disclaimer de que as opiniões do programa não representam. Ah, sim! Boa. Tá, não, e detalhe, pode ser. E o que eu tô falando pode ser opinião da Riot, mas também talvez em alguns momentos seja só opinião pessoal minha. O PH aí também tem uma outra também que tem que ir além. A opinião do PH não representa a opinião da Riot. A opinião desse podcast não representa a opinião do PH. E a opinião minha não representa a opinião do podcast, porque eu tenho que, sabe, extrair uma acima ainda. Tipo, opinião do Rinks, ou seja, se você quiser processar alguém, processe eu, por favor. Não processe mais o Game Suada, que nem o Master Alves fez. De novo, né? De novo. Que nem o Master fez em 90 e poucos aí. E vamos lá, bola pra frente. Desculpa perguntar, mas se vocês puderem falar disso, que fim levou esse processo? Andou? Nada. Não, ele desistiu. Ele... A hora que eu mostrei meu pau pra ele, ele ficou pianinho. Meu Deus, se ele não te processou, ele vai processar agora, cara. Cara, eu encontrei ele no restaurante aqui em Sorocaba, esse tempo atrás. Vá vendo. Aí, tava eu com a minha esposa, na vida eu olhei pra cara dele assim, e ele não me deu oi. Só que eu percebi que ele tinha me visto. Aí eu jantei e tal, aí na saída ele ainda tava lá. Tava com os brothers dele. Almocei. Na volta ele ainda tava lá. Aí na saída eu peguei... Falei assim, vou cumprimentar ele, eu sou muito sacana. Daí eu catei, cumprimentei ele. Daí ele, falei, aí, Mostre, beleza? Aí ele, opa, você é quem mesmo? Só que daí eu falei assim, tá me chavecando. Daí eu falei assim, eu sou o Rinks. Aí ele, ô, rapaz, tá mais calminho? Ou seja, ele já sabia quem era eu. Aí eu falei assim, não, Mostre, eu sempre tô calmo, você que processou a gente, né? Aí ficou... Aí ficou um climão, não, só que eu soube levar, porque eu não tenho nada contra o cara, tá ligado? Tipo, Eu levei, conversei com ele, perguntei o que ele tava fazendo ali e tal. Ele falou que tava fazendo um evento que ia ter jogos indie de Sorocaba que eles estavam tentando fazer rolar. Desejei boa sorte, enfim. Mas é, cara, se quiser me processar, você tá processando um babaca, você tá processando um idiota, um retardado mental, se quiser me processar, porque isso não vai dar em nada. Eu vou chegar lá na frente do juiz, o juiz vai dar risada na tua cara, vai falar assim, você tá processando esse idiota aqui, pelo amor de Deus, se bosta, faz favor, o seu dinheiro de maneira mais... Eu falar que esse foi mais ou menos o conselho que a minha mãe me deu na época. Obrigado. Eu falei, mas então processão do cacete, você, o que você tem aí pra perder, caralho? É isso aí. Eu acho que tá uma hora boa pra acabar agora. É, eu acho que tá chegando no nível preocupante. Não. É, já falamos tudo não. Que tinha pra falar. O PH não tem nada a ver com isso. Nem com a vingança do Social Justice, nem com o Baroná, nem com o Tibers pra tancar. Uma boa noite, gente, pra vocês. Fique com Deus. Até o próximo podcast. E obrigado pela presença, PH. Obrigado por ter aturado essa merda. Eu que agradeço, foi divertido, eu gostei. Então tá bom, que bom. Amo todos vocês, apesar de tudo. Tá bom. Beleza. Mas a gente vai te amar mais se tiver uma skin nova do Wukong. Vou pensar no assunto. Já tem a melhor, já, que é a do macaco pegando fogo. É o macaco pegando fogo. É muito boa essa. O que você quer melhor do que uma skin com macaco pegando fogo, cara? Bota medo na galera. Enfim. Já tem um macaco subindo um poste, né? então, galera, obrigado. Tá, um abraço, gente. Obrigado pela presença, todo mundo. E até a próxima semana, ou se não tiver na semana que vem, outro dia, quem sabe, a gente se encontra novamente. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo a todos. Falou. Agora com licença, que eu vou botar o Tibers pra tancar.